Bom dia, alegria. A minha companhia vai cantar sutil melodia para te acordar. Chico Buarque. Bom dia, estamos começando o programa Acordando o CIS. Cedinho chegando no CIS para o CIS Tour. Eita, o que é o CIS Tour? O CIS Tour é um convite aos usuários e aos terapeutas, os vigilantes, para um passeio dentro do CIS. Então vamos passear. Então, o nosso passeio, a gente vai começar na primeira parada, é o acolhimento. Temos também salas coloridas, temos a sala azul, a sala branca, sala violeta, sala verde, sala engenho e o ambulatório, o laboratório de nutrição. Isso no térreo, aí temos um jardim lindo, um estacionamento arborizado. E vamos subindo. No primeiro andar, encontramos a sala fora dos usuários, a copa, a gerência e a rádio Aconchego, com as notícias e grandiosos personagens. Essa realidade dura amoleça então uma chuva de algodão. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho cá, para que esse nosso solo seco floresça enfim. Estamos de volta com o Acordando CIS. Agora, hora do depoimento das nossas frequentadoras. Marlene, fala um pouco da gente da tua experiência até agora aqui no CIS. Resumindo, eu gostaria de fazer um convite, né? Venha ser feliz no CIS, onde me encontrei fazendo as práticas integrativas. Recebi benefícios da saúde sem medicação. Obrigada pela participação, Marlene. Dona Josefa, o que a senhora tem a acrescentar sobre a sua experiência no CIS? Convidar os demais para vir participar, porque é muito bom e saudável. Que nem Maria mole, gelatina de limão, que nem coração de mãe de vó. Vamos plantar sonho lá. Então, vamos para o outro bloco do programa, que é a Agenda do CIS. Nessa agenda, estamos divulgando todo o trabalho que é realizado aqui no CIS. Dando seguimento, a agenda, o Cine Clube. Quartas às quartas, 16 horas. Estou convidando a todos. No Fórum dos Usuários, é uma reunião que acontece todo mês. Então, já vamos convidar a todos para amanhã, 5/6, às 9 horas, o Fórum dos Usuários. contamos com a sua participação. Também temos no dia 6/6 uma palestra sobre leptospirose, é de educação ambiental. Será realizada às 9 horas, às 8 horas, na Sala Amarela. É onde existe a prática da biodança, pela manhã. Dando seguimento à agenda, o Forró do Si, gente, venham. Estamos esperando, viu? Dia 18/6/2018, às 14 horas. Estamos aguardando, viu? Vai ser muito bom, vamos dançar muito forró e vamos embora forrosar! Como fiera, por verlo crecer, jugar, correr, indiscutiblemente sin dinero. Ajá, ¿qué puedes hacer? Buscando siempre. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba. E aí, voltando ao programa, estamos chegando ao final. Agradecendo a todos a audiência e na próxima edição nós vamos ter muito mais música, notícia. Muito obrigada. De novo. Tão legal, ó minha gente. Perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente. E o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra. Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar.